arrei a cerveja que eu quero beber. Banda Fênix. Solta meu braço, a vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surdo não. Conhecer.